Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais e hoje vamos trabalhar com o texto do capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16. Repito, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16. É um capítulo lindo. Israel oferecendo sacrifícios a Deus, e isso nos convida a adorar, bendizer o Senhor. São ações de graça e cânticos de Davi, realmente um texto lindo, um salmo de gratidão. Só esse salmo de gratidão você deve anotar na sua Bíblia, baixar no seu celular, ficar com ele em mãos, ou se você é como eu, ainda grifa os textos, é um texto para você grifar, porque é lindo mesmo, principalmente a parte em que Davi faz um salmo ao Senhor. Louvado e bendito seja o nome do Rei dos Reis para sempre. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16. Vamos ler o texto, mas primeiro eu quero ler a abertura devocional que o nosso irmão Everson encaminhou, provavelmente do irmão Roberto, que manda suas devocionais de abertura na vertical. Disse assim ele pela manhã: Bom dia, Senhor meu Deus. Em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmo 7, versículo 1. Achei muito oportuno colocar esse salmo. Em vez de alimentar a ansiedade, alimente a sua fé. Ore, confie, entregue a ele seus medos e desafios. Cada lágrima é vista, cada oração é ouvida e cada batalha é acompanhada pela mão poderosa de Deus. Vamos orar, Senhor, meu Deus, em ti me refugio, entrego minhas lutas, medos e dores em tuas mãos. Dá-me força para perseverar. Paz para descansar e fé para confiar no teu cuidado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor por essa devocional de abertura. Vamos ler agora o primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, que diz assim, a partir do verso 1. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda de Davi. Lhe haviam que na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado e ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Irmãos, irmãs, nesse capítulo fica claro que Davi se tornou ainda mais associado aos sacerdotes ao supervisionar os sacrifícios e ao exercer a prerrogativa sacerdotal de dirigir bênçãos ao povo. Números 6, 22 a 27, vai destacar isso, depois confira. Os bolos fornecidos por Davi eram para a refeição sacrificial depois das ofertas de comunhão. Então, assim como Davi, nós temos que nos tornar cada vez mais associados a cada irmão e irmã, porque nós somos reino e sacerdócio para Deus. Nós temos que supervisionar, irmãos, o melhor da nossa entrega, das nossas ofertas ao Senhor, já que sacrifício, no caso deles, ele supervisionou os sacrifícios. No nosso caso, o sacrifício único e perfeito já foi feito por Jesus. Então não é mais necessário esse tipo de sacrifício, já que Jesus fez tudo o que era para fazer, nos concedendo toda a bênção que era para conceder. Mas nós devemos supervisionar o nosso coração, a nossa vida, e orar pelos nossos familiares, orar pela igreja, orar pelos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, supervisionando, qualificando aquilo que nós desejamos em busca da santidade bíblica. E exercer a prerrogativa sacerdotal. Eu repito, irmãos, nós somos reino e sacerdócio para Deus. Então, exercer essa prerrogativa de ser reino e sacerdócio para Deus e dirigir as bênçãos ao povo, dirigir cada membro do corpo de Cristo para glorificar o nome do Senhor. No caso aqui também, um último detalhe: os bolos fornecidos por Davi eram para refeição sacrificial. No nosso caso, é oferecer a nossa vida. Assim como ele ofereceu os bolos, nós oferecemos a nossa vida para Deus, para uma refeição, já não sacrificial, porque Jesus fez isso, mas como oferta de adoração ao Senhor. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E isso deve ser feito todo dia, depois da nossa vida entregue como oferta de comunhão. Confira Levítico 3, de 1 a 17. Levítico 7, de 11 a 21, Levítico 28, até o versículo 36. Eu tenho um pequeno devocionário, pequeno mesmo, devocionário sobre o livro de Levítico. Se alguém tiver interesse, é só falar e nós podemos fazer uma cópia e enviar para você, já que foram todos vendidos, mas nós fazemos uma cópia e mandamos para você, tá bem? Se você desejar assim. Agora vamos ler o texto. O texto bíblico. Vou voltar ao primeiro versículo. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Lembre, nesse primeiro versículo, eu repito, que o sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus, o animal, já foi feito, e por isso nós somos agora reino e sacerdócio eterno para Deus, se nós nos mantivermos em comunhão com Ele. Versículo 2: depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor Yahvé. Aleluia. Em seguida, entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naço de carne assada, um bolo de tâmaras e uvas passas a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Vejam, Nós somos convidados a oferecer o melhor para Deus, sobretudo o melhor do nosso coração. No versículo 4 ao 6, nós vemos a ação de graças e cântico de Davi. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Javé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Javé, o Senhor Deus de Israel. Esses homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado chefe desse grupo de ministros, Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benata, Obed-Edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. E nós devemos também tocar diariamente. Aqueles que tocam seu instrumento devem tocar diariamente ao Senhor, o Deus da nossa vida. E aqueles que não tocam o instrumento podem deixar um louvor ao fundo para exaltar o nome do Senhor, ouvindo salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais. Bendito seja o Senhor. E agora, finalmente, o salmo de gratidão de Davi. Olhem a beleza. Então aconteceu, naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem a Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Irmãos, somos convidados a louvar o Senhor. Cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor e que nós exultemos o nosso coração porque buscamos ao Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. Veja, não é para buscar uma vez por semana, uma vez ao mês, uma vez ao ano. Não, procurai o Senhor e seu poder e buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para mil gerações. Aquele que firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque, ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel, ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltratei os meus profetas, erguei ao Eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Aqui ele fala da criação de Deus, e só para lembrar você, nós também somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, porque essa descendência vai desembocar no Messias de Israel, e nós somos seguidores dele, Jesus, o Messias de Israel. Por isso essa aliança é eterna. Primeiro começa com um pequeno grupo de 73 pessoas que vão descer para o Egito e depois vão se constituir numa grande nação. Mas a aliança com Abraão era para atingir todas as famílias da terra e por isso nós somos descendentes de Abraão também. Ele é o pai da fé e todos aqueles que creem são filhos da fé e devem exaltar o nome do Criador dos céus. Versículo 27. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Agora é uma glorificação maravilhosa. Continua uma glorificação maravilhosa. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios, prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade. Tremei diante dele, terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei. Sim, o mundo está firme e não será abalado. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Que esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Sim, ele vem julgar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare amém e amém. Bendito seja o Senhor. Vocês perceberam? Ele vai falando, salmista, de toda a natureza. As nações devem adorá-lo, os céus devem exultar, a campina deve festejar, porque todo o universo foi criado pelo nosso Deus. E agora, irmãos, do versículo 37 até o 43, o final desse capítulo, que vai falar sobre o trabalho dos ministros de Deus. Ora, nós somos ministros de Deus. Então, o texto vai falar sobre o trabalho. Somente você deve observar. Então, somente você deve observar a diferença do trabalho daquela época para o trabalho agora, mas nós todos somos chamados a trabalhar por toda a terra. Então, Davi deixou Asaf, Versículo 37. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a Arca da Aliança de Yahvé, com o objetivo de ali ministrarem regularmente, em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-Edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Uza, serviram como porteiros. Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes, também sacerdotes, servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yahvé nas colinas de Gibeon, a fim de regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos sobre o altar dos sacrifícios, de acordo com tudo que está escrito na Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, como ele mesmo havia ordenado em Israel. Irmãos, vocês percebem? Nós devemos louvar e bendizer o Senhor nos momentos de grande alegria ou nos momentos de aflição, de crise, de problemas. Nós devemos adorar em todo o tempo, sempre, todo dia, toda hora. Nós devemos louvar e bendizer ao Senhor. Versículo 21, 41, perdão, versículo 41. Com eles estavam Remã e Jedutum e os demais que haviam sido nomeados para ministrarem louvores ao Senhor, exclamando: ó Deus, eterno é o teu amor. Ah, irmãos, irmãs, fica a minha oração aqui, que todo o corpo de Cristo declare em todos os dias da nossa vida: ó Deus, eterno é o teu amor. Remã e Jedutum eram responsáveis pela execução das trombetas, dos címbalos e de todos os demais instrumentos musicais que acompanham os cânticos de adoração a Deus. Os filhos de Jedutum foram designados para servirem como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua residência, e Davi também foi para sua casa, a fim de passar algum tempo com a família, com sua família. Bendito e eterno seja o nosso Deus. Que fique registrado nessa pequena devocional que, assim como Davi, nós nos tornemos a cada dia mais associados da ideia e da prática, da vida e da missão de todos nós como corpo de Cristo, como reino e sacerdócio para Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que nós ajudemos a supervisionar os sacrifícios. Aqui Jesus já fez, então, supervisionar a qualidade da oferta que prestamos ao Senhor. Em terceiro lugar, nós devemos exercer a prerrogativa de reino e sacerdócio para Deus. Glorificado seja o Senhor. De dirigir as bênçãos do povo. Em quarto lugar, dirigir as bênçãos do povo. Não só você que é pastor ou pastora, mas todos os cristãos devem ajudar a dirigir as bênçãos do povo, segundo a palavra que ele estabeleceu. E em quinto e último lugar, eles ofereceram bolos e sacrifícios, como era costume da época. Nós devemos oferecer o melhor das nossas vidas e uma vida missionária, uma vida missionária fornecida para Deus. Eles ofereceram bolos que eram para a refeição sacrificial, nós devemos oferecer as nossas vidas como gratidão pelo sacrifício único e suficiente que Jesus realizou. Que isso aconteça todos os dias da nossa vida como oferta de comunhão. Que Deus abençoe cada irmão e cada irmã e que todos nós façamos como Davi e glorifiquemos o seu nome. Bendito para sempre seja o Senhor. Amém. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a inspiração, o poder, a presença do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.